sarà o 372 uomo nostro. SAM 3170, acione identificação. Voo direto para a Vito 366, desça para 4000 pés. O ajuste no 014. Solo 19, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Seja 9, eu vou 9, 0, 4, 6, 2, 3, 0, 1970, com a namorada. Boa 9400, boa noite, acione identificação. Vou direto Serra Vida 366, desça para nível de voo 050. O ajuste no 014. Número 22, prossegue Alfa Juliet, posição 07, parte 1. Alfa Juliet, posição 07, eu vou número 22. 592. Segundo 592, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus com 08 nós. Vem pouso no 0, vou no 592. Nove dois, solos 22, à direita, prossegue na minha escuta Alfa, Kilo, pátio 3, prevista posição 05 Lima, do pátio 3, acertou o balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, pro 592, na sua escuta. SAM 3520, complete final R nave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Decimal 5, SAM 3520. Ponte Delta 3520. 3520, altímetro no 0 no 4, reporte baixada travada. Voltará. Estará passando o Serra Vitor 366, autorizado para o segmento. Boa noite, presidente. Será informado, aguarde só alguns instantes. Obrigada. Há bastante buraco de antes daquilo, do lado esquerdo da Yellow Line. Está se deteriorando, o piso está se desmanchando. Sim, mas já foi reportado várias vezes e a gente faz essa manutenção aí já também quase sempre, mas nunca resolve esse problema. É, está se desmanchando. Sim, assim eu passarei a informação grata, Bono 592, boa noite. Boa noite. Pronto, 3520, baixado travado. Esse é 3520, autorizado pouso. Pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Ele pousa na 10, 3520. Confirmar a posição pro 512? 5 Lima. Grata. Solo 27 à direita, Solo 21 decimal 9, boa noite. Obrigado, boa noite. Solo 275, 29, Bruna, sua escuta. 2520, autorizado Alfa Juliette, posição 02. Posição 02, tá 3520. Voo 9400, desça para 2500 pés, o ajuste no 014. Autorizada a final R9, reposta passa no Serra Vida 366. Possível, então desce aí para 2500, rede 14, reposta aí do 366, voo 9400. Voo 9044, desça para 4000 pés, o ajuste no 014, inicie redução para 2009, vai seguir o tráfego da companhia, 8 milhas à sua frente. Aqui o 4000, reduzindo, vou 9044. Estabilizado, 3170 da Sã. Sã, 3170, complete final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. Obrigado, até daqui a pouco, 3170. Voo 9400, você está no desvio? Só um toque de cúmulo aqui, o 9400. Você está voltando para a roda? Desce. Pode voar 372, dá presente, o 9400. Voo 9400 autorizado, reporte estabilizado. Obrigado, portaria 9400. Salvador, boa, Serra 3170, vai passar o Serra Vito 672, passou, travou. 1170. Altímetro no 014, o vento no 00 graus, uma centena com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso, pista 10.014 no ajuste, o TAN 3170. Salvador, bom dia, boa noite, gol 1192. O 1192, boa noite, autorizado Recife, nível 370. Escola pressionando zero, curva esquerda, saída Pulga Caju, via Upper Zulu, 17. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5026, transponder. Ok, autorizado 370 para Recife, da cola da 10 com a primeira curva esquerda, perfil da saída Fuca, direção Caju, outra do 17 Aerovia. O controle 120.8, o transponder 5026, gol 1192. 92, atendimento para a Etian, pronto, feedback, treinamento. Câmara 92. Gol 9044, desça para 25000 pés. O ajuste no 014, autorizado a final RNAS, reporte para a Santa Rita 366. Gol 9400, autorizado, descida para o 1710. Ei, 700, gol 9400. Solos 34 à direita, solo 21 decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Novo Salvador, 3170, ligou na época. 3170, prossegue Alfa Juliette, remota 1-3-4-1. Alfa Juliette, remota 1-3 do 4-1, da 3170. Voo 9400, passou 372, baixou e travou. Voo 9400, altímetro no 014, o vento é 1 no 0 graus, uma centena com 08 nós, autorizado pouso, pista no 0. Ele pousa no 0, voo 9400. Voo 9044, passando Serra 2366. Voo 9044, completo final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 2295, 9044, RNAV, boa. Boa. Salvador, muito boa noite, voo 9044. Voo 9044, número 2 na aproximação, reporte o 372, com trem checado, altímetro no 0, no 4. Pode lá no 372-9044. É só confirmando aqui, tá livre pouso 9400? Temo, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-2-0 graus com 08 nós, gol 9400. Ok, livre pouso, gol 9400. Total, autorizado Porto Seguro, nível 085, decola 17, curva à esquerda. Corredor, axé, mantendo restrição de mil pés sobre o mesmo, perdão, curva à direita. Controle, ano 208, aciona 5023, transponder. Romeu Vitor, até poder confirmar para os seus abordos, autonomia e o pai que se encontra? Funcionamento, táxi, decolagem, Vitor, Salvador, 1895, ajuste no 0, no 4. Reporte para ingresso, pista no 7. Gol 9400, solos 38, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 319, boa. Passou 372, baixou, travou, 9044. Solo, boa, Gol 9400, ativou? 9400, prossegue Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 9, Gol 9400. 900, Gol 9044. Zero quatro quatro, solos 40, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 19, obrigado, boa noite. Meu vitrotão autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, o vento no 00 graus com 08 nós. Noite, Gol 9044, livrou nossa escuta. 9044, prossegue Alfa Juliette, posição 11, parte 1. Alfa Juliette, posição 11, parte 1. Gol 9737. Gol 9737, por favor. Só para confirmar, passando no 00 para o 050, no Porto Serra Vitor 366. Projeto descida para 2500 PES, o ajuste no 014. Autorizada a sinal R-Nave, reporte para o Serra Vitor 366, Gol 9737. Para 2500 PES, no 014, vai reportar para o Serra Vitor 366. Gol 9737. Papa Salvador, muito boa noite. Papatango, Romeu, Trotel. Papatango, Romeu, Vitor Tel, boa noite. Mantenha as condições visuais. Autorizado direto ao destino e submantenha nível de voo 085. Direto ao destino, autorizado 085, Romeu, Trotel. pelo gol 1192, então o Romeu para puxar questionamento. 1192 autorizado, se aprontar. Câmara pronta. Boa noite, 92, bom dia. Acione identificação, vou direto para a Vita 366, desça para 4.000 pés. O ajuste 9094. Serra Vita 366, 4.000, 9094, obrigado, boa noite, 92. Papatango, Romeu, Vita Hotel, quando possível, só você chamar de pouso. Chamando pouso 0505. 0505, copiado. Romeu, Vita Hotel. Autorizado, táxi, parte 1, táxi, foi em dia, ponto, caramba, 0, Sony. 1895, ajuste no 0, no 4. Gente, via parte 1, através da Índia, chamada no ponto, 0895, ou no 192. 737, complete final, R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, ou gol 9737. Salvador, gol 9737, estabilizado, RNAVE, pistão no zero. Boa noite, gol 9737, avistado, autorizado pouso, vento no 00 graus, 079, pista no zero. Livre pouso no zero, gol 9737. Oi, Salvador, muito boa noite, gol 1992, próximo, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, gol 192, mantenha a posse de espera, cabeceira 10. Tá mantendo. Gol 1192, Teresa Belém, mantenha a pista na 0. Alê, Salvador, gol 9717. Alfa 737, prossegue. Alfa Juliette, posição 0871. Não lhe copiei. Alfa Juliette, posição 0871. Entro na 0-4, autorizado PR Nave, chama no 366 no 892. Faz apenas um desvio à direita, está um cúmulo e já retorna ao 366. Tô no 8 no 2. Ano 92, decolada 54, chama controle 120, decimal 8. 208, bom trabalho. Controle, boa noite, gol 1192. 1192, boa noite, contato radar, via saída Puca, suba para nível de voo 370. Puca 370, 1192. Uno 192, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 126.85.2545, bom dia, voo 1192. Bom dia, bom voo. Obrigado. Vitor 366, visual com 1902. Voo 1812, com flete final R9, chame a torre, frequência 118.95. 11895, voo 1812, obrigado. Gol, bom dia, Gol 912, final da RNAV 990, visual. Bom dia, Gol 912, autorizado pouso no 00 graus, 0619, pista no 0. Livre pouso no 0, 0890. Bom, no 892, na sala 04, libera direito, via taxi Fox, mantém a escuta, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Na sua escuta direita, via Alfa, reportante da Juliette, bom, no 892. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola pista 1-0, curva esquerda, saída Pucajamucaju, prossegue conforme rota, controle 1208, aciona 5036, transfundo. Tanto aí, 520, quanto já entro com a essa, pronto, se tiver funcionamento. Salvador, bom dia. O 9434. Nove quatro três quatro, prossegue Alfa Juliette. Patatango, Romeu Vitor Hotel, 57 milhas, estiver Salvador, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus, 120.1. Autorizado, confirme, nível 360, decola 1-0, curva direita, saída árvore, elefa, pós direto nítimo, intercepta peso 21. e Motibu, Mike Oscar Tango, Bravo Oscar. Controle de Salvador, opera 1208, aciona 5042, responda. Gol 9434, autorizado 360 para consciência, colada 10, curva direita, Argos, Eleva, Nitibu, Zulu 21, depois Motibu, 1208, controle 5042, eu transponde. 9434, transformando a saída Arbor 1, eleva, pois prossegue direto, são prontos para o tiver funcionamento. Arbor 1, eleva, o gol 9434. 7, portão 1-0. Juliette 1-0, gol 1-8-1-2. Tiro 20 autorizado, deixa eu perguntar. Informação, Charlie, bom dia. Bom, bom dia, autorizado Guarulhos, número 360, decola no zero, curva direita, saída da Eule da Motiva. E a prisão no zero, Tomaté. Controle, 1208, aciona 5045, transponder. 360, decolada 10, a Euleda Monte da subida, Brasilu 10, Salvaté. 5045, é o transponder, o controle 208. O 973, procedimento correto, é pronto, se tiver funcionamento. Chamaremos o voo 973. Gol 9434 com ordem para puxa o funcionamento, por favor. 9434, autorizado de implantar. Passaremos,